Estamos aqui, ao pé da letra, voltamos com o compositor, Ama Campos. Ama, é o seguinte, como é que vai ser agora? Já tens um CD no mercado, estás divulgando ele, quando tem a oportunidade tá fazendo um trabalho com ele, certo? E qual é a pretensão agora? É fazer um outro trabalho? Então, eu pretendo ainda estar trabalhando esse CD, né? Foi uma produção muito suada para se fazer, né? Então, sabe, faixa por faixa, vai lá, trabalha. E como ainda é um patrocínio próprio, né? Fica um pouco mais difícil. Você tem que correr atrás mesmo. A ideia é esse, o plano assim médio. Eu também não sou uma pessoa que fico muito preocupada com o longo prazo, entendeu? Porque você pode mudar a todo momento aí a direção, né? E a minha ideia é fazer consolidar esse cidade. Ele não tem um encarte ainda, ele tem as músicas, então eu não é uma produção que eu mesmo faço, um colega que trabalha comigo na criação da empresa, ele me ajuda, sabe como Entendo. é? Então, assim, eu pretendo me preocupar mais em fazer essas gravações, produzir essas músicas que não são só essas. Tenho músicas para fazer já prontas para a gente, se fosse o caso, já estar tá fazendo de 2 a 3 CDs, Ah, sim. entendeu? Quer dizer, é a É. pré-produção, né? Tem Exatamente. uma certa bagagem e depois ali a gente vai filtrando de acordo com o álbum, né? É. Exatamente. E eu estou focado mais em tocar mesmo, né? Em adquirir essa cancha que é necessária, esse prazer que é tocar para as pessoas. E então tô aproveitando o espaço do Clube Caiobi. Então, por exemplo, o Sopa de Letrinhas que o É Vlado um outro Lima sarau interessantíssimo. estive então, e fizemos lá um show, aproveitando com meu irmão com a participação. E assim, eu estou querendo fazer com que abrir esses espaços para fazer apresentações. Eu tenho banda também, que se for o caso. E eu super agradeço esse E para a espaço que gente você está me ouvir o Ama dando. Campos na internet. Você é no ama.mus.br. Ama.mus.br. Tenho ama.mus.br. Então eu tenho todo lá. Todo o histórico, o release, e tem umas músicas para baixar também, essas músicas todas, inclusive uma delas, até bem lembrado, uma delas são 8 faixas, e uma delas é uma para a estrada. Está aí Que tá rolando. um outro artista muito. Que não é minha, que não O é de Geraldo minha Roca, né? autoria, tá? Exatamente, que é também lá de Mato Grosso, e aí numa dessas. Dessas produções, a gente acabou optando por uma música Então aí é o fazer. lado intérprete, né? É, exatamente. E tem lá também, a gente fez uns clipes e tal, fizemos aí, pegamos, reunimos amigos que fazem os vídeos, e na cidade de São Paulo mesmo, aqui, Avenida Paulista, fizemos até um filme bacana. E que é na música para viver bem, né? Que foi feita assim num gênero mais pop. E então é isso, Bruno. A minha ideia é tocar, tocar, me apresentar, entendeu? Se você em participação e sendo esse é um cartão de visita mais poderoso do que Uau. nunca, né? Você vê que a minha essa a Beija-Flor, né? É uma música que Que é uma tá música rolando que na está Rádio Sarau tocando bastante, bastante, muito né? legal. Muito bacana esse espaço aí que vocês têm, e eu encontrei vocês e vejo uma seriedade muito grande aí, uma credibilidade que Opa, vocês têm na obrigado. rádio, né? Muito eu que agradeço. E eu só esse espaço que você nos dá, por exemplo, vocês estão de parabéns. Porque é uma oportunidade de alguém ouvir falar no nome Ama Campos e que está relacionado a um produto interessante, Muito interessante, artisticamente muito falando. interessante. Eu gostaria que você agradecer aí a tua participação aqui. E a gente quer, com isso, falar que, na verdade, estamos aqui com espaço, na verdade, para todo mundo, né? Porque agora o mundo é muito grande, né? para todos os níveis, né, de composição, né? E música ruim só é aquela que ninguém quer ouvir, né? Exatamente. Parabéns pelo teu trabalho. Esperamos aqui você uma volta aqui no nosso Ao Pé da Letra assim que tiver pronto o próximo trabalho. E a gente agendar também, quem sabe um dia a gente toca uma viola junto. Eu quero um dia estar aí também no Rio com vocês para fazer um show com vocês e contar umas histórias e dar boas risadas Perfeito, e perfeito. experiência. Bom dia. Agradeço muito, viu, Bruno? É isso, muito obrigado, viu? Obrigado, um grande abraço aos seus ouvintes, a todas as pessoas aqui que estão aqui, a Rádio Sarau, a Conte TV. Que legal. Então a gente termina aqui o Ao Pé da Letra. Semana que vem a gente volta para falar um pouco mais sobre música, poesia e tudo que a MPB nos reserva. Aqui na Rádio Sarau, até semana que vem.